bem-vindo a meu mundo sinistro, saiba como entrar. Droga, polícia, revólver, não pode, saiba como evitar. Se não acredita no que eu falo, então vem aqui pra ver a morte de pertinho, para conferir. Vai ver que a justiça aqui é feita bala. A sua vida na favela não vale de nada. Até os caras na praça jogando uma pelada. Discussão, soco na cara, começa a porrada. Mente criativa pronta para o mal. Aqui tem gente que morre até por um real. E quando a polícia chega, todo mundo fica com medo. A descrição do marginal é favelado, pobre, preto na favela. Corte de negão é careca, é confundido com traficante, ladrão de bicicleta. Está faltando criança dentro da escola. Estão na vida do crime e o caderno é uma pistola. Garota de 12 anos esperando a dona cegonha. Moleque de 9 anos experimentando maconha. Bala perdida, falta de emprego, moradia precária. Barulho de tiro na noite, outra quadrilha querendo invadir minha área. Na minha casa, na madrugada, todo mundo deitado no chão. Com medo da bala perdida que não tem nome nem direção. Um corpo no chão, de um vacilão. Um otário que agora é finado porque se achava um malandrão. Amanheceu todo furado, do lado da lojinha. Era um otário se achando um malandro igual o pai da minha sobrinha. Fez filho na minha irmã, não me assumiu, sumiu. Pai, padrinho, tio da minha sobrinha sou eu, MV Bill. Encontrei minha salvação na cultura hip hop. Tem outros que entraram pra vida do crime querendo ganhar ibope. Se você tiver coragem, vem aqui pra ver a sociedade dando as costas para CDD. Traficando informação, diariamente convivendo com esta situação. Traficando informação, diariamente convivendo com esta situação. Traficando informação, diariamente convivendo com esta situação. Traficando informação, diariamente convivendo com esta situação. Eu não quero ver minha coroa cheia de preocupação. Com medo que eu seja preso, confundido com ladrão. O sistema de racismo é muito eficaz. Pra eles um preto a menos é melhor que um preto a mais. CDD, Zona Oeste, Jacarepaguá. Aqui o gatilho fala mais alto, pra, pra, pra. Os heróis da playboyzada vivem na televisão. Os heróis da molecada que tão de fuzil na mão. Cocaína, maconha, revólver, cachaça. A última opção tá na birosca, é liberada. Quase de graça, é álcool e mata. Me lembro agora de um cara perdido no mundo da garrafa. Chegava bêbado em casa, querendo quebrar tudo. Porque bebeu a cachaça, a garrafa e também seu futuro. Bebe pra vacilar, por isso que eu te digo. Seu otário, se não sabe beber, bebe mijo. MV Bill, mensageiro da verdade. MV Bill, falando pela comunidade. Se tiver coragem, vem aqui pra ver a sociedade dando as costas para CDD. Traficando informação, diariamente convivendo com esta situação. Traficando informação, diariamente convivendo com esta situação. Traficando informação, diariamente convivendo com esta situação. Traficando informação, diariamente convivendo com esta situação. Preto, pobre, favela. Coroa chorando, corpo coberto, sangue no chão, ao lado uma vela. Acerto de conta, cheirou e não pagou. Os caras chegaram e cobraram com tiro na cara, plou, plou. O sofrimento fica pra coroa, que sempre rezava querendo ver seu filho numa boa. Morreu por causa de pó, vê se pode. Estava bebendo uma serva dentro do pagode. Isso acontece porque aqui ninguém ajuda ninguém. Um preto não quer ver o outro preto bem. Isso é verdade, não é caô, acredite. Você tem que tomar cuidado com os convites. Convite para cheirar, convite para fumar, convite para roubar. Aqui ninguém te convida para trabalhar. E o raciocínio é raro pra quem é carente. MV Bill, sobreviventes da guerra interna. Dentro da favela, só morre preto e branco, pobre que faz parte dela. O sistema faz o povo lutar contra o povo, mas na verdade nosso inimigo é outro. O inimigo usa terno e gravata, mas ao contrário, a gente aqui é quem se mata. Através do álcool, através da droga, destruição na boca de fumo, destruição na birosca. Fazendo justamente o que o sistema quer, saindo para roubar, para botar o Nike no pé. Armadilha pra pegar negão, se liga na fita, MV Bill, traficando informação.